317 por tiver funcionamento no 03. Autorizado, chame táxi. Reporte táxi, 319. Negativo, estamos entrando em contato com a IAS Salvador para ver se a gente transmitir para o centro, que eles não conseguem seu plano. Confirmando, o Delta Metrano, o plano foi implementado na IAS Salvador. Thanks. O 2781, chame Centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 1288, 160, azul 2781. Salvador, 1168, boa noite, controle Salvador, aciona identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 011 da presente Voiduna. Condições de manter high speed? Confirmo, na proa de Duna, high speed, 1168. Salvador, Lima, Vitor Lima, informa que já concluiu o reboque. Sim, Lima, Vitor Lima. Funcionado no portão 10, obrigado e uma boa noite. Para posicionamento, Chané 6355 no 06, autorizado, puxa. Boa noite. Ou no 866, boa noite, acione a identificação. Desça para... Desça inicialmente para nível 190, ajuste 1011. Como tráfego, posição de 11 horas. 10 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 170 para 2.000 pés, no bravo 737-800 da companhia. Boa noite, Delta 90, receboa 7.000. Desça para o 180. Gente, desça para 3.000 pés, o ajuste 1011, quando possível vou estar. No 1866, cumpriu? Essa informação é muito baixa. Vamos lá, é o 125 a bordo, 5 horas e 10, alterando o galeão, tá pronto. Pono 25 a bordo, 5 e 10 galeão. Afirmo. Destaque até o ponto de espera, retaguarda do Airbus da TAM, quando lá torre 118 decimal 95, ajustando 0 no 1. 295 na retaguarda de cancha, 663. Samuel Tan. Quanto tempo? 1 minuto. Tem uma aeronave retaguarda já pronta para ataque de decolagem. Eu não posso estar aqui, eu estou com uma falha técnica e preciso manter a posição por 1 minuto. Excelente, então, o TAM 3197. Poxa, né? Sugere fazer o táxi back-track. Ordenado para todos. Ok. Oxané 6355, autorizado o táxi Juliette Delta na Delta Chame Torre 118 decimal 95. Juliette Delta, lá de 2.5 graus, galera 63. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, solo prossiga. Quem? Está confirmando o pátio pista aqui da cola? Cliente para Mateo 250 autorizado, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, Aru, Lopes 17 conforme a rota. 5166 no transponder, controle em 119, decimal 35. Pulca, Jamo, Aru, a saída. Protejamento correto, confirme PLV. Torre agora em 1118, decimal 95, ajustando 0 no 1 no fracionamento da de decolagem. Delta Romeo Charlie, estamos só aguardando o seu transponder. Por gentileza, peço um pouco de colaboração. Salvador, 731197, consultou táxi, sobre de 131, 3 horas e 15, Campinas. Libre táxi até o ponto de espera via Índia Condola Torre, 118, decimal 95, ajustando 011 como número 2 para decolagem. A gente vai via Índia com o número 2, 1295. Pode confirmar o nosso transponder, é 5150? 635, na Delta para ingresso, backtrack. Livre ingresso, táxi via aqui, você reparte alinhado e pronto. Livre ingresso, backtrack, vai reportar alinhado e pronto, 635. Romeu Delta, Romeu Charlie, chamou Salo? Afirmo. Embraer Alerta, 1168. Embraer Alerta, chamou para táxi. Desça para 2010, ajuste no 011. 2011, com 8 minutos. Cópia. Pronto. Marcel 290 autorizado, decola na pistão no 7, curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Aru, via rota do plano de voo. 5173 no transponder, controle 119, decimal 35. Marcel 290. Escola da 17, curva esquerda, Fuca, Campo Caju. Transponder 5173, controle 119, sinal 35. Papá Romeu Delta, Romeu Charlie, contestamento correto, confio em POB. POB de 62. 06? 06. Chamento aí agora em 118, decimal 95, para acionamento, táxi e decolagem. 11895 para táxi e decolagem, acionamento, táxi e decolagem, Delta Romeu Charlie. É 6355, a linha decola da 10, vento no 40 graus com 8 nós. A linha decola no 0, 6355. Salva dando uma boa noite, tá 3197, ponto espera da 10, pronto. Boa noite, tá 3197, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, 3197. 5 milhas para a dona, redução para aproximação e cheque para pouso. Ele está reduzindo o dono 168. O 1866, o número 2, número 1 está 1 a 3 milhas à sua frente. A sua distância para a dona 1 a 7 milhas está autorizada a aproximação ILS Gol 1866. É 6355, decolada 08, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, janeiro 63. Oi, Salvador, muito boa noite, Salvador Romeu Delta Romeu Charlie, está no 04, para o acionamento. Salvador Romeu Delta Romeu Charlie, livre acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Charlie. Coleiro, janeiro 63. Estabilizado, Gol no 1168. 1168, controle está ciente, está passando o Duna, cheque o trem, chame torre, 1895. 1895, Gol no 1168. 97, livre decolar da 10, vento no 40 graus com 7 nós. Chegou a Salvador, boa noite, voo 9705, na posição 2. Ciente da informação X-Ray, solicita autorização para o Galeão. Voo 9705, X-Ray, informação em curso, Galeão 360 autorizado. Decola da pistão no zero, curva direita. Saída da Euleda Irume, UP November 857, conforme rota. 5161 no transponde, controle em 1119.35. Bom voo. Dumi, Upper November 857, transponder 5161 e o controle 119.35, voo 1705. 1705, gentileza, confirme o nível transponder, copiado? Nível 360 e transponder 5161. Protejamento correto no portão 02, chame pronto. Chamará, agora 1705. O seu número 355, a solicitação será encaminhada ao centro de controle, pois a posição solicitada está fora da minha área de jurisdição. Ok, o senhor está autorizado a efetuar os desvios necessários e após o desvio, o centro de controle de área lhe autoriza a voar Monte. Ah, Monte, ok, eu acho que era 63, graças. Desoi ALS, voo 866. Voo 1866, passa a dona, reduza, cheque o trem e chame a torre, 1895. 1895. Casa ingressa, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Alpha Charlie, informamos que a Taxiway Mike está interditada no trecho que vai desse seu ponto até November. O táxi tem que ser via pistão no 7. Tá firmo, passo 180, está livre o ingresso, pode olhar e pronto. Bom, 1968, solo 1-3, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Direita 219, voo 1-1-68. Boa noite, voo 866, está passando externo, não está checado. Gente, aguarde pista livre. Vai, né? 8, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 1-1-68. É, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus, com 8 nós, altímetro no 0-1-1. É, depois na 1-0, vou 866, amigo. Voo 2-0. Prossiga com o 099. O 099 está mantendo posição aqui, fazendo um checklist aqui, ó. Gente, então mantenha a posição e aguarde. E chame pronto para trás. O voo no 099. É, tô com um probleminha aqui, já ligou. Voo no 168, Juliette, portão 07. Juliette pro 07, voo no 168. Mantém posição alinhado. Pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, voo no 705. Torre Salvador, é o Papa Romeu Delta Romeu Charlie, está na Mata com meia dúzia de IOB, 2h30 de autonomia, alternando Recife, está pronto para o táxi e decolagem. Altímetro 1091, livre táxi, chama para ingresso. Chamada para ingresso, Delta Romeu Charlie. Charlie, livre decolar da 17, atenta exterior de turbulência, vento 130 graus com 8 nós. Salvo 1 no meio, livre à direita, salvo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, 9, boa noite, meu amigo. Ingresso pronto para decolar, Delta Romeu Charlie. Tá, o meu charge ali, mantenho no 0, tô no 7. Ali, mantenho no 7, Charlie. Boa noite, 66, liberamos o pescoço. É 35. Afirmo. Grato, boa noite, Xanero, minha 35. Boa. 3197, chame Recife, 125, 1. 125, 1, confirma? Afirmo. Controle, é o Papa Romeu Charlie Alfa Charlie? Papa Romeu Charlie Alfa Charlie, controle. Controle. Salvador para Maceió, Donato com 66. Positivo, prossiga como autorizado, contato radar não foi estabelecido ainda. Cara Fatale está com proa de Puca, passando 1000 metros. Papa Romeu, Charlie Alfa Charlie, contato radar estabelecido, sem informação de altimetria. Sim, cara Fatale. Positivo, Papo Romeu Charlie Alfa Charlie, agora passo a receber informação de altimetria, 1.600 pés. Negativo, Charlie Alfa Charlie passando 1.800 pés. Alô, Salvador. Voo no 705, está pronto para o táxi, 4 horas e 15 minutos de autonomia para Florianópolis, alterna, 125 a bordo. Ok, só confirme a matrícula, o voo 1705, passou os dados? Afirmo, 1705. Está livre o táxi, 1705. Direita, ponto espera da 10, 1895 a torre, boa viagem. Direita, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado, bom trabalho. Voo no 866, portão 4, está autorizado o ingresso via Juliette. Via Juliette, para o SAC 304, boa noite, 866. Papa Charlie, livre decolar da 17, ventando 30 graus com 8 nós. Yankee, livre decolar da 17, Delta Romeo 7. Delta Romeo Charlie, decolada aos 2-1 no controle, 1-9-35, bom voo. 1-9-35, grato, boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, voo no 705, ponto espera da 1-0, pronto. Voo no 705, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, voo no 705. Delta Romeo Charlie, fora do solo, no perfil da Puca, Jambo, Caju. Papa Romeo Charlie, Alfa Charlie, vigilância, contato radar, decolagem da 1-7 com curva à esquerda, perfil Puca. Ciente, Delta Romeo Charlie, solicita quando, se possível, uma coordenação, voar direto, Marcel. Marcel, cara, Alfa Charlie. Delta Romeo Charlie já cruzou 2.000 pés, está sob vetoração, direita proa 090. Ao passar o nível 0, corrijo, nível de voo 120, direto Jamo. Aguarde Maceió. Ciente no momento, aproando magnética 090, após cruzar o 120, voa Jamo, aguardando Maceió. Completa a direita até a proa 100 em função de tráfego. 100 em função do tráfego. Mesmo rumo. Cruzando o nível de voo 070 em ascensão, é um Papa Alfa 46 que ultrapassará em altitude e lateralmente. Está ciente, 100, Delta Romeo Charlie. Um 705, informa a aeronave decolada da outra pista, está no eixo de decolagem, porém acima do nível 050. Livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, livre decolagem, 1-7-0. Correu, gol 099, próxima aeroporto, espera pronto, boa noite. Barna Prodijão, aguardando a autorização de Maceió em função do tráfego. Resta uma navegação, voo e Jamo. Voando Jamo, aguardando Maceió, Delta Romeo Charlie. 05, decolado aos 25, controle 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Pit Gol, 1705. Quero por encontrar do radar, vigilância. E a Dael, sobe ao 360. Dael, 360. A linha decola da 1-0, vento no 40 graus, 4 nós. A linha decola da 1-0, já não é nada bom. No 099, decolado 1227, controle 19 decimal 35, bom voo. Boa noite, obrigado, Ana Cris. Oi, boa noite, voo 1099, decolando. Voo 1099, contato radar na decolagem, via Arbor, sobe ao 360. 360 na árvore. Delta Romeo Charlie, tráfego superado lateralmente e em altitude 1000 pés abaixo. Mantenha ainda a proa de Jama aguardando autorização de Recife para voar direto Maceió. Ciente, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, chame o centro Recife. Frequência 126.85. 12685, Delta Romeo Charlie. Autorizado Elefa, 099. Autorizado Elefa, obrigado. Papa Romeo Charlie Alfa Charlie, chame Recife, frequência 12685. Papa Romeo Charlie Alfa Charlie, controle. Escuta do controle, Charlie Alfa Charlie. Chame Recife em 12685. Recife em 12685, boa noite. Salvador, 3858, para a sala de informação, antes. Então, 3858, desça aí, mantenha nível de voo 050, chegada a Mari, 1012 é o ajuste. 1012 na Mari, já se passa por eu. Luciano 220, voo 1099. Chame o centro Recife, frequência 128 desse Pau 8. 288, boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Prossiga, são 3858. São 3858, mantém realmente perto da chegada. 1012, terça via, 2000, livre LF. Liberado da restrição de velocidade e altitude em dado. Salvador, Gol 2043, autorização Guarulhos com a X-Ray. Gol 2043, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via UP Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição Mótiva, controle 1935 e o transponder 5402. Autorizado 360, via Upper Zulu 10, até Taubaté. Decola da 10, curva à esquerda, da EL, Mótiva, transição 1935, controle 5402 e transponder, gol 2043. Gol 2043, correto, chama para o puxa acionamento. Tomará o gol no 2043. Controle Gol 9096, passando 200, informação X-Ray. Com 096, desça e mantenha o nível de voo 050. Chegada Mari, 1012. Descendo ao 050, chegada Mari, contido de voo 090. Passa a duna, completa final, pista 10, torre, mundo no 895, 1012, permanece. Copiou? Dan 3858, controle. Na escuta da torre? Vai passar sempre e vai fechar. 3858, pouso autorizado 1-0, vento 120 graus, 08 nós, altímetro 1-0 no. Autorizado, Xantac, voo 2043. Para ataque, voo 2043. Com 3858, solo 52, direita na Fox 219, boa noite. 219, até mais. Táxi via Alfa, chame Enzo da Juliette. Alfa, ou 096, desce para 2.000 pés, ajuste no 012, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo 2.000 com 1.012, reporte estabilizado sinal ILS, ou 096. Júlia, 3258. Portal 02, 3258. Nível 02, 3258. 75 a bordo, 3 horas e 40, galeão.